Cá estamos nós, mais uma vez, neste Caso Fazem, Caso Tocam, com mais uma banda em destaque. E trazemos aqui uma novidade, aliás, também editam agora, em edição de autor, o seu primeiro álbum, que vai sair logo no início do próximo mês de Abril, razão pela qual, e depois de termos gostado desta apresentação do álbum Nascituro, que tem 6 temas, mas que ricos 6 temas, já lá iremos falar sobre isso, resolvemos convidar a banda, que pela distância está ao telefone, e quando digo pela distância é porque regressamos ao Algarve. Não é a zona do país onde tínhamos mais bandas e onde já várias vezes temos falado. Lembro-me daqui da Viviane, recordo também do Tonete, com quem tivemos a oportunidade de estar mesmo com ele, algures ali perto de Silves, mas agora estamos mais perto, presumo que de Lolé, não é assim, Paulo Ferreirinho? Bom dia. Bom dia, como está? Não é, tudo bem, não é Lolé, é Olhão, mas é Algarve. Ok. Portanto, exato. Mas eu digo Lolé porquê? Porque vocês aqui, já em 2006, participam num concurso no Mais Música, organizado pela Câmara Municipal de Lolé. Precisamente. E depois, nessa altura, enfim, conseguem o segundo lugar e depois conseguem a melhor versão de um tema na altura da Adriana Calcanhoto. Exatamente. O outro, não é? Exatamente. Acha que aí foi o ponto de partida para dizerem, acho que é isto que nós queremos, vamos constituir então uma banda? Foi. A banda, enfim, a banda já estava constituída. Uhum. E a nossa vontade de tocar já estava plenamente estabelecida, digamos assim. Pronto, o concurso apenas foi o ponto de partida, porque deu-nos a capacidade financeira de podermos gravar com digamos, uma qualidade profissional, um CD. Uhum. E entrarmos num trabalho de pré-produção que nos permitisse ter uma maior qualidade no CD, não é, digamos. Ora bem, mas estamos a falar dos Ludo, ainda não sabemos o nome, e Ludo, tem que me esclarecer aqui uma dúvida, logo, a curiosidade, é a maneira como o escrevem, é que vocês apresentam aqui o Ludo e cada uma das letras, o L, o D e o O, entre aspas retas. Entre aspas retas, exato. Porquê? Bem, nós tratamos a palavra da banda, digamos assim, por o Ludo. E o Ludo porque é um sítio. No Algarve, junto ao aeroporto de Faro, faz parte de uma reserva natural que está inserida na reserva da Ria Formosa, que é a reserva do Ludo. E nós pomos entre parênteses retos, porque no nosso local de ensaios, que é um antigo aviário, em que se vendiam frangos e tudo mais, existe uma máquina de contabilidade antiga em que existem umas teclas que pronto, basicamente é o nosso logotipo. E o nosso logotipo está entre quadrados, arredondados, que são os botões da máquina. E pronto, digamos que é a forma tipográfica de representar o nosso logo. É engraçado, mas assim, eu recordo-me dessas máquinas, estamos a falar de uma máquina que tinha um rolo, não é? E que as fichas de lançamento entravam por cima, e tinha um químico para lançar o razão. Exatamente, pronto, nós, infelizmente não somos desse tempo, que gostamos bastante das máquinas, mas achámos curioso, e devido a isso fizemos essa aplicação. Curioso. Mas sim, mas leva-me a perguntar, que formação tem vós para saberem que essa máquina é uma máquina de contabilidade? Formação, digamos, de contabilidade não temos. Para além das nossas profissões, não é? Extra-musicais, não temos formação de contabilidade. Mas uhum. Pronto, tivemos curiosidade e perguntámos. Ok. Agora sim, então temos aqui uma banda onde o Paulo Ferreira faz parte e onde vai apresentar desde já os colegas, os companheiros da RUT. Exatamente. E quem são eles? Pronto, falando de mim, sou o Ferreirinho, toco viola baixo. Temos o David dos Anjos, que é voz e guitarra. O João Batista, que toca guitarra e faz segundas vozes. E temos o Filipe Cabeçadas, que toca bateria. E temos o segundo de Campos, que faz teclado. Soltas, não me chamam, cordas presas, melodias vão e vêm, não me inspiram, tudo que faço cheira a poesia, choro. Thank you. do tempo ao qual não pertenço. Chamam cordas presas, melodias vão e vêm, não me inspiram. Prefiro andar e mudar o sentido do que perder-me no caminho da mesma opinião. Formada sobre tudo, tudo, tudo. Por onde andaram antes este o Ludo? Por onde andaram vós para se desenvolverem com a música? Pronto, como todos os músicos começam cedo, não é? Nossa vida, quando criamos a afinidade aos instrumentos, passamos por várias bandas e temos várias bandas. Mas esta nasceu de um convite, depois do David e do Nuno, que tinham uma banda que se chamavam Jamaniacs. A partir desse convite, a mim e ao João Pessoa, e ao João Batista, pronto. Eu toquei numa banda que se chamava Garfield, tocava um género musical completamente diferente, psychobilly, de raízes dos anos 50, de rock and roll, garage dos anos 60, e pronto, quando nos encontramámos, não falámos propriamente de rótulos, não falámos propriamente daquilo que queríamos fazer, mas encontrámos e começámos a tocar, basicamente. Tínhamos uma premissa, que queríamos cantar em português, porque tínhamos tido projetos que não era contemplado, não é? Então cantávamos sempre em inglês. Basicamente era essa a única premissa. Pronto, depois disso passámos a tocar juntos e encontramos uma afinidade grande, realmente. Entrou mais tarde o baterista e foi um trabalho de produção, pré-produção, composição, extremamente intenso, até à concretização destes temas que estão no álbum. Ora, vocês têm aqui um disco que onde, logo à partida tem aqui uma indicação que nos deixa uma curiosidade. Diz aqui, o Ludo usa exclusivamente instrumentos construídos pelo luthier, digo assim, João Pessoa. Sim. Que premissa é esta para um disco de estreia e para uma banda ter aqui instrumentos construídos por alguém e depois tem aqui essa indicação logo no álbum? Exato. Pronto. Antes de mais nada, e antes de responder à pergunta, falou no início que pronto, éramos do Algarve e que no Algarve realmente tem pouca atividade musical e as bandas isto não têm uma projeção final, digamos assim. Mas remete-me a dizer que pronto, existe um fosso, infelizmente, no Alentejo, e Portugal, embora seja pequeno, acaba por se tornar grande demais. E devido a isso é que existe essa dificuldade e essa dificuldade de aproximação. Mas noutros âmbitos existem bastantes atividades paralelas relacionadas com a música aqui no Algarve. E o João Pessoa, que é uma fábrica, JP Instrumentos Musicais, é uma fábrica de instrumentos de cordas, que pronto, é uma lutearia e faz instrumentos custom-made, que são feitos à medida, para cada música e cada pessoa. Sim, já que falamos dele a propósito dos Novembro, não sei se conhece o projeto. Sei, eu acompanhei. Por causa da P1, não é? Sem dúvida. Nós temos uma relação próxima, somos amigos, e eu acompanhei a elaboração da guitarra portuguesa, que não é a guitarra portuguesa, dos Novembro. Exato. Connosco passa-se um pouco o mesmo, cada um de nós tem o seu instrumento, que foi desenvolvido pelo João, de acordo com a sonoridade que cada um pretendia e principalmente com a sonoridade que pretendíamos para a banda. Pronto, e basicamente é isso, dá-nos um orgulho especial e tocar com um instrumento que é feito principalmente por um amigo e principalmente em Portugal, porque é raro, não é? Para além deles terem uma qualidade extremamente boa e dá-nos outro bocadinho a tocar. Não é? Para os mais curiosos que queiram consultar, podem ir a jpcustomsguitars.net e têm informação sobre o facto esta oficina, não é? Exatamente, é uma oficina. Inicialmente nasceu como fábrica de instrumentos standardizados, mas ele rapidamente se apercebeu que o caminho era o custom shop, que é o termo inglês para digamos, customização de instrumentos. Cada pessoa terá o seu instrumento de acordo com a sua vontade, não é? Basicamente é isso. Falou então há pouco aqui da produção da música no Algarve. Eu falei aqui de casos que já aqui passaram na Boa Nova. Exato. Também já agora, conforme estamos aqui a falar, recordei-me também, aí bem perto de si, nesse caso, do contrabaixista, agora não me recordo o nome. José Eduardo. José Eduardo, exatamente. A propósito de José Eduardo Unit, portanto, também já passou aqui na Boa Nova. A Viviana, portanto, e o Tó Neto, da música instrumental, que reside agora aí junto a Silves. Exatamente. E curiosamente, de facto, a produção musical aí é menor. Deve-se também um bocado que as pessoas não têm raiz aí e pontualmente é que vão para aí viver e demora algum tempo a arranjarem, enfim, amigos para constituir uma banda. Eu não diria isso. Eu não diria isso realmente. É um ponto de vista, mas eu julgo, é assim, o Algarve tem 150 mil habitantes e tem residentes mais que suficientes para haver, digamos, que uma indústria paralela à música que suporta as bandas. E eu, pronto, na nossa opinião, é mesmo isso que se passa, é que as bandas existem, começam, trabalham, mas depois não têm, não falta-lhes uma plataforma para tocar, para gravar com qualidade, para poderem evoluir. E devido a isso é que as bandas não crescem, porque existe uma quantidade de bandas, digamos que mais pequenas, que realmente têm pouca qualidade e são boas. Aliás, mas se há zona no país onde se fazem espetáculos e onde se promovem, mais que não seja para o inglês que está, não é? Se há sítio onde isso acontece é o Algarve, não é? Concordo, e muitas vezes são bandas que vão daqui. É verdade, mas Mas essas bandas têm um, digamos que, essas bandas não, esse público é bastante específico. Quando, um público quando de entretenimento, inglês, é isso? Precisamente, eles, uhum. eles pretendem coisas que nós no Algarve e em todo o país chamamos que são bandas de covers que tocam as músicas. O mainstream, não é? Exatamente, do mainstream e como interpretação das grandes bandas, não é? E basicamente é que o que aqui os bares e mesmo palcos pretendem para agradar, de certa forma, aos turistas. Entre os dedos lucidez, onde a luz me prende, só velho, onde me sento. O álbum ainda não está no mainstream, portanto é tudo menos isso. Ainda que em Portugal existem bons projetos, e vamos incluí-los a voz também lá, em coisas diferentes. Portanto, enfim, eu vou dizer aquilo que eu gostei ao ouvir o vosso disco. Fez-me lembrar um outro álbum, para mim foi dos melhores álbuns do ano passado, e falo aqui dos Peixe Avião. E há aqui sonoridades muito próximas. Concorda comigo? Posso concordar. Não é intencional, eu conheço... Sim, também não estamos aqui a falar em... Com certeza. Até porque cada banda faz aquilo que naturalmente conjuga depois de ouvir muita coisa, naturalmente. Né? É complexo estar a avaliar uma, digamos, uma linha de uma banda relacionando-a com a outra, porque numa banda, e por exemplo no nosso caso, somos 5 pessoas em que para fazermos 3 segundos de música... Discutimos muito e são 5 cérebros que ouvem coisas diferentes a ponderar sobre 3 segundos de música. Não sei se me faço entender. E a relação nunca é direta assim, mas relacionando com o Peixe Avião, realmente gosto bastante do projeto. E naquilo que pode ver uma luta mais próxima são nos falsetes, são na parte vocal e inclusivamente nos ambientes que são criados. Eles enfim, estar a fazer, remete-nos à relação direta, relacionando com algumas coisas de Pink Floyd, com algumas coisas de Radiohead, precisamente. E algumas coisas de Jeff Buckley, nós, entre aspas, também vamos sempre buscar essas fontes e também temos essas influências. É isso, leva-nos a perguntar. O que é que o Paulo Ferreira? O Paulo Ferreira é uma pessoa de 20 e quantos anos? 28 anos. 28 anos. Portanto, exato, na altura em que nasceu, já a Pink Floyd estava... já estava a lançar o último álbum com o Final Cut, de Roger Waters. Exatamente. Né? Portanto, para falar aqui em Pink Floyd, foi ouvir coisas que já são anteriores a si. É isso que basicamente houve. Realmente... É complicado responder a uma pergunta assim, porque já me disseram isso mais vezes. Pois, porque nós nunca nos remetemos, nós, a seres humanos, né, nunca nos remetemos apenas a um estilo, nem a uma banda. A música, pronto, acaba por ser, acaba não, é arte. E nós vamos ouvir as bandas consoante o nosso estado de espírito, muitas vezes consoante aquilo que vivemos, e ao longo do tempo passamos por muitas fases, posso dizer, sim, neste momento que ouço coisas bem mais antigas do que ouviria há 10 anos atrás, que queria ouvir coisas mais contemporâneas, digamos assim. Mas isso são fases de vida, sim, mas voltando à pergunta, os Pink Floyd são realmente uma referência musical na música, não é? E como são os Rolling Stones, como são os Beatles, como são todos os clássicos. Aliás, só por curiosidade, o seu toque de telemóvel são os Rolling Stones, recordo agora quando lhe estive a ligar. Exatamente, são os Rolling Stones. Mas é um pouco por um pouco por fase de vida e agrada-me bastante as sonoridades que era dos anos 60. Agora não recordo, mas era o Sympathy for the Devil, não? Não, é o Brown Sugar. É o Brown Sugar, é isso mesmo. Exatamente. Pronto, é um capricho das novas tecnologias, que devemos ter um toque. Um toque é uma operação de marketing da TMN que nos põe, que nos remete a comprar toques destes. Ora bem, o disco fala aqui também da produção do Luís Guerreiro. Exatamente. O que é importante num produtor, neste caso no vosso álbum de estreia? Pronto, sabe que no processo de composição, o processo de composição de uma banda acaba por ser um pouco egoísta, não é? Nós reunimos ou olhamos para dentro e entre nós arranjamos as soluções que queremos dar à música. A entrada de um produtor ou a entrada de um... Sim, pode-se chamar um produtor. Acaba por se tornar um companheiro de banda. Ajuda-nos a que nós, entre aspas, abramos a música para fora e outra pessoa nos dê, começa a dar as suas opiniões e o seu olhar de quem nunca fez parte da construção musical. Não sei se me faço entender. Mas é uma pessoa exterior que nos vai levantar questões sobre a música que construímos, que foi um processo egoísta, que foi exclusivo nosso. É nesse âmbito que um produtor é importante, porque nos vai abrir luz e nos vai ver sonoridades e provavelmente abre-nos soluções que nós não as vimos porque estávamos muito envolvidos no processo de criação. Basicamente é isso. E, para além disso, é a qualidade técnica que uma pessoa que dessa área tem, não é? A gravar, que sabe captar ambientes que nós pretendemos. E pronto, isso parte de uma discussão e parte de uma conversa muito franca, relacionada com música, para chegarmos a resultados finais interessantes. Vocês acabam por editar depois isto como edição de autor, por que razão? Por vontade própria? Por não ter aparecido uma editora a pegar em vós? Sim, acabam por ser os dois motivos. Uhum. Temos que ter em conta que antes de termos o primeiro trabalho, nós não temos capacidade, e devido àquilo que falámos anteriormente, que no Algarve e mesmo em Lisboa, em Portugal em geral, não existe uma indústria paralela de suporte às bandas, acaba por ser inevitável termos um trabalho com qualidade para mostrar depois a uma editora, a mostrar a uma agência, a mostrar às pessoas que trabalham com a música, um produtor de espetáculos, e devido a isso nós tivemos que realizar o trabalho, fazê-lo como edição de autor, para começar a promover e começar a chegar, entre aspas, às plataformas de comunicação, não é? Penses no que eu não pensei. Ver-te agora de azul, olhar-te sobre mim, sentir-te ofegante de desejo. Olhos verdes, traição. Que é um investimento de um disco de autor? Podemos saber? Com certeza, faço gosto nisso. O investimento na música é grande, mas não é uma coisa de um dia. É, são muitas horas perdidas a estudar, a pesquisar, a ouvir. Tudo acaba por ser, mas é gosto, principalmente. É um prazer que nos dá e um sentimento muito bom. Mas em relação a um disco, nós temos que fazer muitas contas, porque para além de todos os instrumentos que temos que ter, temos que pagar horas de estúdio, temos que pagar horas de pré-produção, temos que fazer a prensagem do disco, temos que elaborar o design. E pronto, exato, o artwork do CD, eu estou a falar como com peças que estas peças ou estes digamos, estes componentes em particular têm todos um custo e acaba por ser bastante elevado para uma banda que quer realmente mostrar o seu trabalho. Sai caro. Uhum. E assim, e que portas é que acha que este disco, depois do dia 6 de Abril, que é o dia que ele vai estar à venda, vai abrir, na sua opinião? Que portas vai abrir? Uhum. Não, nós somos um pouco pretenciosos em relação a isso, pois a nossa vontade é tocar e fazer bons espetáculos e interagir com as pessoas, basicamente é isso. Não temos uma pretensão de abrir uma porta, depois é que vai ser, não. É realmente mostrar a música e com isso ter alguma realização pessoal, enquanto banda. Há aqui uma componente que é esta. Por exemplo, neste momento o CD chegou às nossas mãos, não é? Está aqui na Rádio Boa Nova e espero que vai estar em mais rádios que venham a apoiar e acima de tudo que as coisas cheguem, não é? Já existe também um videoclipe precisamente para o tema Ouvirá da Página, gravado também em Olhão, não é? Já vamos falar sobre o videoclipe, okay. Agora temos aqui o disco. E eles vai chegar a um conjunto de rádios que a vossa promotora, enfim, exatamente, escolher e entender que vai abrir portas aí. Exato. Agora, os discos só se passarem nas rádios é que as pessoas os ouvem, pronto. Isso aí é o ponto definitivo, a não ser que caia eventualmente de matar uma novela, como agora, enfim, acaba por ser uma montra ainda que positiva da música, apesar, exatamente, de passar um trecho da música. Temos aqui o disco que vai sair para a venda e agora começa a ser divulgado e, enfim, a Rádio Boa Nova está aqui a fazer cota parte. Exatamente. Em termos de expectativa, tem que haver aqui uma ideia de que o vosso disco vai passar, não vai passar, as rádios nacionais vão pegar-lhe. Sim. Há essa dúvida? Felizmente temos tido um excelente feedback das rádios nacionais e estamos a passar. Agora, existe essa dúvida, como é lógico, isso é uma curiosidade que todos temos, mas todos da banda, mas acabamos por também estar um pouco conscientes da nossa sonoridade. Sabemos que não é um mainstream como é normalmente sugerido pela parte das rádios. E estamos conscientes que teremos o nosso tempo de antena, mas não será um tempo de antena excessivamente alto, basicamente é isso. Acho que estamos plenamente conscientes daquilo que pode ser o feedback da parte das rádios, enquanto tempo de antena. Quem é que escolheu o single para, enfim, para divulgação, o Ouvirá da Página, que aliás é o primeiro tema do disco? Foi escolhido pela banda, foi um tema que achámos que fazia sentido fazê-lo como primeiro single, uhum, como apresentação ao disco, embora não, digamos que não espelhe a sonoridade da banda em geral, mas julgámos que era um bom tema de apresentação e pronto, ponderado entre os seis. Depois disso, aliou-se o facto de começarmos a trabalhar em dois vídeos ao mesmo tempo, uhum, e os resultados do vídeo ao virar da página realmente superaram as nossas expectativas em detrimento do outro que estávamos a trabalhar. E isso foi um fator fundamental para utilizarmos a página como single promocional. Ora bem, os vídeos parecem simplesmente para os meios audiovisuais e em termos a televisão como ponto de excelência, não é? Ele está na internet, disponível no YouTube, do Ouvirá da Página, portanto, gravado, conhecemos aqui na cidade de Olhão, por Bruno Almeida, e foi realizado por Pedro Pinto. Exatamente. Estão satisfeitos com este vídeo? Estamos, foi um vídeo feito, digamos que os Ludo participaram, aliás, o Ludo participou como equipa de produção do vídeo, para além de entrarmos como papéis secundários, uhum, e o Pedro Pinto trabalhou na realização e realização do script e tivemos a ajuda de um cameraman também que entre aspas contratámos para esta finalidade. Estamos bastante contentes porque digamos que acaba por ser uma visão diferente do que é um vídeo musical. Acaba por ser, conta-se uma história e que está intimamente ligada com a letra da música e acaba por ser muito, ter muito significado para nós, porque é gravada em paisagens que nós conhecemos diariamente, é gravado exatamente no sítio onde vivemos. É realmente interessante e ficamos bastante satisfeitos com o resultado final. Quem investe num videoclipe, não é pena que os canais abertos, pelo menos, não tenham tanta produção em termos de programas musicais do que já tiveram até alguns anos atrás? É verdade. Concordo com isso. É realmente uma pena. Por exemplo, o vosso vídeo é capaz de ir passar aqui uma, duas vezes? Sim, em televisões, sim. É possível que passe pouco. Uhum. Mas é assim, pronto, o caráter, digamos, editorial das televisões, e falando das televisões de música, acaba por não estar direcionado para pequenas produções, não é? Está sempre virado bastante para o mainstream. E devido a isso existe dificuldade para passar. Para além disso, e nos canais de, do Estado, não existem programas de música de produção nacional, digamos assim, e mesmo internacional. Existe o Top Mais, existem poucas plataformas de comunicação. Pronto, é uma estratégia. Agora, isso não nos deve, desmotivar e não fazermos um vídeo, porque acaba por ser mais um veículo para comunicação, porque para além da música existe uma relação íntima com a imagem em que a comunicação se torna mais forte e é esse o objetivo. Acaba por ser um segundo, a realização de um vídeo acaba por ser um objetivo inicial, digamos assim. Se passa ou se não passa, já é um segundo patamar que, pronto, não podemos ter controle sobre ele. Dizia há pouco que, e a propósito ainda dos vídeos, que estavam a gravar dois, se bem percebi. Precisamente. O outro de que tema é? No lançamento do disco, dia 6 de abril, vamos fazer o lançamento da Minha Culpa como single. A minha grande culpa. Exatamente, é assim, isto não devia dizer, pode ser deselegante, mas é o tema que mais gosto. Com certeza. Eu quando falei há pouco do primeiro single, eu iria dizer assim, bem, eu se fosse eu, tinha editado A Minha Grande Culpa como single. Claro, nós chegámos a essa... Nós temos tido esse feedback que me está a dizer, mas realmente optámos por fazer como primeiro single, ao virar da página. E no lançamento do disco, como estaremos a tocar e estaremos a divulgar com mais intensidade, porque já temos o disco na mão, ou as lojas já terão os discos, lançamos A Minha Culpa. Concordo em absoluto que é o tema realmente mais forte do CD. Tem uma estrutura interessante e bastante... Pronto, acaba por ser mais fácil de compreender e devido a isso gosta-se à primeira. E isso é uma condição quase sine qua non para um vídeo. Aliás, desculpe. Para um tema. Exato. É assim, mas nós optámos por fazê-lo em segundo, porque achamos que acaba por ter ainda mais força. Chance de pensar. isto a propósito de falar aqui do embeber a música à primeira vez, este disco, à semelhança do que aconteceu com os Peixe Avião, é que a ideia que confiamos é aquela ideia do primeiro estranha-se, depois entranha-se. Isto é para ir ouvindo, quer dizer, não é, e não é para ouvir todos os dias, portanto. É verdade, é verdade. Sim, a relação com o Peixe Avião passou-se exatamente o mesmo comigo. A primeira estranha-se e depois entranha-se. Com os Ludo, acho que se passa o mesmo, numa análise também enquanto ouvinte, eu suponho que isso deve-se ao facto de que nós queremos ouvir um conjunto sonoro, porque o nosso ouvido já está habituado a isso, plenamente compacto. E estamos à espera disso quando ouvimos música. Não estamos à espera de ouvir sons estranhos a entrar, de certa forma, outros instrumentos a falarem dentro de uma música. E connosco passa-se um pouco isso, não é? Os instrumentos entram, existem muitas sonoridadezinhas entre a composição geral, e isso estranha-se ao início, mas o que acaba por ser um pouco mais completo depois, quando compreendemos, acabamos por compreender. E em temporal, aliás, é a vantagem do não imediatismo da música, é que depois ele torna-se em temporal, e é o prazer de ouvir. E então vamos pegar um exemplo do Pink Floyd, é hoje tão bom como há 20 ou 30 anos atrás. Portanto, é verdade, eu recordo verdade. O primeiro disco que ouvi do Pink Floyd, presumo que foi o The Wall, custou-me a perceber, também era mais novo, naturalmente. Hoje é dos discos que não passo sem de vez em quando ir repescar, e normalmente os discos anteriores, mesmo o Middle, etc., esses sim mais complicados até de ouvir, não é? Mas sabe que existem, eu tenho uma relação pessoal com essas bandas que não gosto à partida. Não estou a falar propriamente naquilo que estávamos a falar, que é a relação com os Ludo, que realmente é uma música estranha para se ouvir e gostar-se logo inicialmente. Mas existem bandas, como no meu caso, os Smashing Pumpkins ou os Oasis, em que eu abominava completamente só de ouvir. Não sei porquê, e agora, atualmente, e depois de ter, de certa forma, batido, e é preciso, abrindo um parênteses à frase, é preciso um pouco de paciência para absorver a música. Muitas vezes não estamos predisponíveis a acatá-la. E depois de ter feito, fechando parênteses, depois de ter feito esse trabalho, de perder mais tempo, os Smashing Pumpkins e os Oasis são bandas que hoje estão, na minha opinião, em bom nível de produção, e são intemporais, já se tornam clássicos quase. E são bandas mais recentes daquelas que estávamos a falar. E falo isto relacionando com os Ludo. É realmente redutor nós queimarmos uma banda à partida. Nós devemos perder tempo em música. Bem, nós aqui na Boa Nova vamos tentar insistir, naturalmente. Aliás, há algum tempo que roda aqui ao virar da página, e nesta semana está a passar todo o álbum. Muito bom. São só seis músicas. O só seis músicas leva-me àquilo que já algumas pessoas perguntaram a quem mostrei o disco. Porquê seis músicas? Bem, nós poderíamos gravar mais, nós poderíamos ter um disco bastante mais completo. Mas achamos que, como primeira apresentação, que queríamos fazer um mini-CD, e queríamos mostrar, achamos que estas músicas, provavelmente discorda comigo, porque as músicas todas elas têm ambientes extremamente diferentes, mas achamos que estas músicas funcionavam como um todo e funcionavam como um álbum. Não faria sentido colocarmos mais temas que tínhamos, porque fazem parte de outro naipe, fazem parte de outra, não é outra linha de composição, mas pronto, achámos que estes temas funcionavam enquanto álbum. Percebemos a ideia. Há aqui no escritura, o próximo será já uma fase de gestação. Eu julgo que sim, exatamente. Eu julgo que sim. Vem tantas latitudes mais distantes, mais distantes. Meu sexto sentido é fugaz. Sinto que é má sorte. Agradecer-lhe a disponibilidade que teve para estar aqui connosco, para apresentar este nascituro. Muito obrigado. E esperar que, enfim, que ainda que saibamos o que é hoje as vendas dos discos, enfim, que tenha alguma aceitação e que ele saia. Agora, o sair também faz caso é que ele apareça um pouco por todo o país. Como é que vai ser distribuído este vosso disco? É verdade, pronto. Nós, a partir do dia 6 de abril, teremos o apoio de uma distribuidora em que estará disponível. E estará disponível nas FNACs, estará disponível na CD Go, estará disponível em todas as lojas independentes de CDs que ainda existem no país, e pronto, estará disponível para venda. Porque já várias vezes disseram aqui, de bandas que nós aqui apresentámos, depois chegam mails aqui à rádio de que não encontram o disco. E algumas vezes servimos de ponte para que os discos cheguem em casa das pessoas, e isso acaba por ser, até para nós rádio, uma frustração. É verdade, é verdade. Pronto, acaba por ser, é assim, para haver uma indústria paralela à música, tem que haver uma lei de oferta e de procura. Aliás, tem que haver primeiro a procura para começar a haver oferta. Como não existe procura, acaba por deixar de haver tanta oferta. E isso acaba por ser um pouco mau para a música no geral, não é? Mundialmente. Nós, dando um exemplo que pode parecer um pouco estapafúrdio, mas nós há uns anos atrás, 10, 20 anos, vivia-se o tempo das grandes bandas, digamos assim. Vivia-se o tempo das bandas que vendiam imenso, mais atrás ainda, o caso dos Led Zeppelin, por exemplo, são bandas que tinham aviões, são coisas impensáveis hoje em dia. E isto acaba por ser um pouco no nosso mundo, não é? No nosso Portugal, acaba por ser ainda mais retorno por uma questão de dimensão, não é? Nós temos... Não temos uma indústria paralela à música que suporte essa indústria, não é? Digamos assim. Bem, mas a voz vamos vê-los provavelmente este verão. Com certeza, nós. Aí na Praia da Batata, eventualmente. Sim, ou pelo resto do país. Nós temos concertos agendados em Lisboa, temos no Lounge, estamos a negociar também alguns concertos para o Norte. Nós tocaremos bastante e em todas as. Vamos ver se aparece aqui para o Oliveira do Hospital. Teríamos muito gosto de tê-lo aqui em estúdio, como será o telefone. Com certeza que sim, teremos todo o gosto quando ficarmos aí perto a visitar-vos. Muito obrigado por tudo, Paulo. Obrigado. Desejar boa sorte neste vosso. Obrigado e felicidades para o programa. Obrigado mais. Felicidades.